Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Há muitas coisas belas na Terra, mas nada igual à recordação de um dia de verão que declina. E temos 11 anos e sabemos que o dia seguinte é fundamental para que os nossos desejos se cumpram. Quem conservar este sentimento pela vida fora está predestinado a um triunfo. Talvez um tanto sedentário, mas que tem o seu reino no coração das pessoas. O coração das pessoas. Thank you. As árvores dos jardins tinham nelas um falso tema tropical. Os pardais do anoitecer, colónias de aves, enxames delas, cobriam o ruído do trânsito com o seu grito em que o dia se despedia. Elas cantavam as proezas consumadas, os lugares soalheiros, o grão encontrado na goteira, um miolo de pão na janela. Há girassóis nos quintais de Belo Monte, dizem. Outro repete, eu vi, eu vi, eu vi. E salta de um ramo a outro, a pequena tripa solta sobre quem passa, o tejadilho dos carros, os passeios de Carlos Alberto, onde ainda há um contraponto de cânticos carmelitas já muito sepultados. E, de repente, a morte. Um brusco adormecer, um louvar a escuridão, o bico sob a asa, criado o mito do novo dia. Penso que alguns maus artistas chegam a exprimir qualquer coisa no sentido de uma realidade que outros, melhores do que eles, não puderam captar nunca. O gênio ofusca a humildade que deve possuir o espírito descobridor. Mas, de qualquer maneira, Mestre Dinis não adiantava nada à arte. E tu? Nel estava magoada. Eu? O quê? Eu sei o que faço. E isso também é mau. Thank you. O que é o amor excepcional? O que se inventa no mais profundo do coração, sem nome, sem esperança que, como sabemos, é a mais enganadora das virtudes. Ouvimos John Scofield, Endless Summer, Carla Bley and Steve Swallow, Fleur Carnivre, Charles Mingus, Isabel's Table Dance, George Garzon, Peter Erskine, Alan Pasqua and Derek Oles, I Want to Talk About You. Leituras. Excertos dos livros de Agostina Bessa Luís. As Pessoas Felizes, 1975. E Dominga, Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.